Já Bravo. Alfa India Bravo, este é o controle de Salvador. Ajuste bem 15 via chegada Mário e desça para 2000. 2015 via Mário, Alfa India Bravo. Controle Salvador, Tripe 5514, a presidente autoriza Flor de Aracaju. Positivo. 514, obrigado. Ciente. Novamente a intenção do voo. Azul 9136, livre ILS. É livre ILS pro 9136. Tudo bem, parece a frota da barra. Após coordenação controle, acende aos 2500 pés. Aciona 0132, índia no numeral, controle 1-9-8. You know what? Bandeira Alfa, tá correto. Alfa Bravo, 44, acionamento táxi, torre 18 metros. Felipe 5514, chame Recife 1685. 1685554. Controle, papapá, Mike 17, Romeu. Siga. Autoriza a proa a 150, senhor, até o litoral, cruzamento da 1-0. Está presente em posição? Positivo, está autorizado cruzar a final da pista 1-0 a 500 pés no máximo. Vou passar com a aeronave da Azul dentro de 1 minuto sobre o externo, a 1700. Afirmativo, ciente do tráfego, agilizando o hotel. Índia Novembro Alfa, livre táxi, chama para ingresso. Índia Novembro Alfa, livre táxi, chama para ingresso. Guardião 06, então prossiga agora. Tem, tinha o nível de ruído aqui na torre, tá alto, prossiga. Amanhã, Alexandre, já fez o aso de ar. Guardião 01. Máximo 500 pés, comprou do Iguatemi, Mike Gillette Romeu. Positivo. Para pushback e acionamento, trupe 5345 na remota 13. 5345 está autorizado, pushback e acionar, reporta táxi. Autorizado push e acionamento, reportará para táxi, trupe 5345. Paulo Salvador, TAM 3179, informação Índia, autorização Guarulhos. TAM 3179, Guarulhos, nível 340 autorizado. Via para o ISC 50, da cola pistão 0 com curva direita, será da lei da POS B10, controle 1 no 9.8, aciona 5121. Informação Índia. Luciano 225, solicitei ao centro de controle que eu transferisse a fim de encurtar sua trajetória. Vamos voar direto para a ponte e descer para 5.000 com 1.015 para chegar na ponte. Descia de ponte, descendo para 5.000, Patrulha Azul 9136, estabilizado no ILS da 10. Ciente em aproximação, cheque o trem, chame a torre 1186. Ei, torre 186, 9136. Michael, em Mango do Sul, Luciano? Valença. Não entendi. Valença. Gente, na cola, pista no 7, curva direita, corre pra litoral sul, 510. Controle 1 no 9, decimal 8, aciona 01 no 4, Michael of Mike. 01 no 4, 119, 8, 126, decola da 17, curva direita, 6. Litoral 010 é o 9136. Michael Mike. É 01 agora. 01. Torre Salvador é o papapá Michael Mike. Bom dia. Bom dia. Canacha, chame pro táxi. controle Salvador, bom dia, o TAM 3663, informação Índia. 3663, a chegada é a BOMF, desça para 6.015. 6.015 na BOMF, tá, 3663. Boa. Guardião 01, decolou 44, atingiu o litoral, chame o controle em 119.8. Gente. Oceano 225. As velocidades nas restrições? Ah, positivo. Por enquanto eu vou deixar seu critério. Nós estamos encurtando a sua trajetória para que chegue como número 3. Tá sim, então está liberada a velocidade da posição. Guardando depois, na 225. O senhor vai de voa direto BOMF, descendo para 5.000, BOMF, a chegada BOMF prevista. Gente, BOMF prevista, descendo para 5.000, na 225. Bom dia, Guardião 06. Guardião 06, controle. Recolado da 107, está prosseguindo para Ondina, 500 pés agora no través do farol de Saboá. Ciente, chame na final para o polo. É. Onde nós entramos, vai ficar no ponto de espera ainda para a SEC de Cleiton, ok? Sim. Correu, Marco, outro mais. Prossiga. Enquanto você tá. Livre táxi, número 2 para decolagem da 17. Aguarde autorização para ingresso da decolagem. Vou te considerar. Ok, sim. Hora e 50, alterna Aracaju, pronto para o táxi. Libertax, via Chilete Alfa, ponte para a torre, 118.12, o 5.3.45. Autorizado o táxi de Chilete Alfa, até o ponto para dar 10, 118.12, 35.3.45. Romeu, na vertical da Avenida Paralela, através do Parque de Tatu, no voo parado, mantendo 107. Positivo, vou observar a passagem da aeronave da Polícia Militar a 500 pés de Salvador para Ondina. Afirmativo, capitão, está no visual. Um abraço, capitão. Azul 9136, no solo 46, libera a direita, solo 1219. Quem liberando a direita, 219, trato 9136. Alô Salvador, o Azul 9136, livrou a pista da nossa escuta. Azul 9136, bom dia, livre táxi Alfa, quilo Pat 3, Pat 1, portão 09. Ei, livre táxi via Alfa, quilo, Pat 3, Pat 1, Spot 9, 9136. Índia November Alpha, firma. Após decolagem, curva esquerda, direto a Lagoinhas. Alô, Salvador, tá 3179, puxa e bega, está na meta. Autorizado, puxa e bega, está na meta, portátil 3179. Portaria. O Azul 9136 vai reportar para ingressar no Pátio 1. Ciente, 9136. Livre acionamento, táxi ao ponto de espera da 1-7. Oi, Salvador, muito bom dia, trip 5345, aproximando do ponto de espera da 1-6, da 1-0, pronto. Autorizado a linha e manter. Autorizado a linha e manter, 1-0, trip 5345. A 3663, reautorizado para 5.000. A 3663, desça para 5.000. 5.000, 3663 até. Papapá, mais curto, mais. Bom dia, gol no 1943, formação Índia. 434 Salvador, desça para 2000 pés, 1015 na chegada a Mari. 2000 com 1015, na Mari, gol no 434. Observe o Índia November Alpha frente, autorizado a decolar da 17 sem interferir com o tráfego à sua frente. 050 grau, 049, Mike Golf Mike. Ai, que graça. A gente mantém a posição 9136. Zero. Autorizado a decolar 060 grau, 049. Iniciando a decolagem da ONU 035345. Sorriu, marcou, marcou fora do solo. Decolou 5-0, chame o controle em 1-9 decimal 8. Ah, que tá bom. Controle Salvador, é o papapapá, Mike, Golf, Mike. É, bom dia. Mike, Wolf, Mike, controle, bom dia, prossiga. Ok, amigo, tá decolando presente, né, mas tem 500 pés até Valença, 01 a bordo, canal 0114. Sente, chame na final para pouso. Localizador Alfa de Bravo. Mike. Alfa de Bravo, 5 milhas para o externo, em aproximação, cheque trem, torre 1186. 186. Bom dia, o 922, informação Índia, passou 220 para 170. O 922, desça agora para 5.015, chegada Mari. Na Mari, 5.015, o 922. Controle trip 5345, bom dia. Trip 5345, bom dia, está em contato, radar. É bravo. O Índia November Alpha, autorizado a decolar, após a decolagem, manterá o setor da perna contra o vento, da 1-0, aguardando para a curva esquerda com proa de Alagoinhas. Oceano 225, voa sobre a Bahia de Todos os Santos, autorizado 2000, autorizado também o ILS, Oceano 225. Tan 3663, desça para 4000. Desceram para 4000, Tan 3663. Ao 069. Táxi, chama para ingresso. Do 3.625. É ok, eu já fiz duas chamadas pro 225 sem resposta. Está autorizado o ILS, desça para 2.000. 2.000, confirma como recebe agora, que não foi recebida a sua mensagem. Clareza e intensidade 5. Confirme. Alfa externo. Alfa Índia Bravo, autorizado pouso 060 grau 059. E pouso, Alfa Índia Bravo. Papa Romeo Índia November Alpha, decolou 5-3, curva esquerda, perna contra o vento, pistão a zero, aguarde para o cruzamento. Ok, curvando à esquerda, o Índia November Alpha transferindo para controle. Negativo, o Índia November Alpha vai curvar à esquerda e manter a perna contra o vento da 1-0. Afirma. estabilizador a 4 milhas externa, 6225. Positivo, redução, cheque para pouso. Chame a torre 118, meia dúzia, oceano 225. 225, chamará, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Xaner 6225, no localizador a 3 milhas do externo. Índia November Alfa, está autorizado por vara esquerda, proa norte, proa de Alagoinhas. Autorizado por vara esquerda, Índia November Alfa, direto a Alagoinhas. Poxa, né, 6225, chama o final normal, pistão no zero. Chamará, 6225. Tá, Romeu Alfa, Índia Bravo, no solo 55, libera a direita, solo 121, desce o 9. 9. Possibilidade do 5345 da Trip voar direto ao Ilhéus? A princípio, mantém a saída. Mantém a saída, Trip 5345 e solicito final 220. Solo, tá 3179? Solo, Alfa de Bravo, livrou. Solo, tá 3179? Solo, possível. É, a gente vai ter que retornar ao gate devido a um problema na partida. O gate tá ciente. Então retorna ao gate, o 3179. Tô voltando pro 07, o companheiro da Azul, desculpa aí, negão. Alfa de Bravo, quilo pat 3. Quilo pat 3, bravo. Índia November Alpha cruzando o campo. Ciente, Índia November Alpha. Aguarde transferência. Aguardando transferência, Índia November Alpha. Trip 5345, direto Ilhéus. Direto Ilhéus, Trip 5345. Ah, 2500. Deve estar formação. Livre. November Alpha. Afirmo, Índia November Alpha, suba para 2500 pés de altitude. Chame o controle em 119.8 agora. Fiquei subindo para 2500, chamará controle 119.8, Índia November Alpha. Aí manter pistão no 7. Para pouso, velocidade agora 210 nós. Reduzindo, 2109, só 3663, ciente número 3. Vai falar se a reposicionada não chega, só um minuto. Positivo, obrigado. Michael, Mike. Não retorno pro portão 07. Ok, obrigado, tá retornando, né, presente, 3179. Azul 9136 vai tentar ingressar no 7. Portão 09, autorizado. Ok, vai prosseguir para o 09, é o 9136, gratou. Um, dois, cinco, um, vai chamar Recife, Trip 534. Obrigada, bom trabalho. Boa. Mike Golf Mike, controle na escuta. Frequência livre. Até. 219, livrando a direita, 6225. Papatango Alfa Vitor Juliette, autorizado decolar, pistão no 7, 060, grau 069. Dúzia de milha na proa para retornar com curva esquerda. Na velocidade 210, descida para 3000, está sobre a Bahia de Todos os Santos. Para o 2223, direita 250. Está 3663, direita 250. É o 3663 agora cotejando, 250 à direita. Vai voar meia dúzia de milhas. E para curvar a esquerda forte, descendo para 3000 pés com a velocidade de 210 nós. Está 3663. Afirmativo, está 3663. Com controle, onde na Vimeral, para decolar da 17, mantendo a proa 030, direto da Alagoinhas. Quinta November Alpha, o controle está ciente, prossiga visual na escuta, câmbio. Prossegue visual na escuta, câmbio. Salvador, muito bom dia, Oceano 6312, com informação Foxtrot. Oceano 312, ajuste agora na 095, desça para 2000 pés na via chegada a Mari. 1015, chegada a Mari, desvia até 2000, 6312. TAN-3663, esquerda, proa 130 para o localizador, desça para 2000 pés. A proa para interceptar o localizador e completar o LS 3663. Sente, proa 130 à esquerda para completar o LS, localizador, descendo para 2000 pés, o TAN-3663. Proa 922, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, foi na proa 040, desça para 2000, limite ao localizador. Vetoração esquerda 040, desce a 2000, limitar ao localizador, boa 922. Passaria do 2223, vetoração para sequenciamento, direita proa 250, desça para 4000 pés, falha de comunicações, voe para Simbra, a magnética é 110 para espera, número 4 para pouso. Direita 250, 4000, caso de falha Simbra para espera, 2223. Salvador, bom dia, 3, 4, 5, 2, 1, 7. ILS pro 4, 3, 3, 4. O Gol 1, 4, 3, 4, está autorizado a aproximação ILS. 7. Salvador, bom dia, 3, 5, 5217 ao controle, meu cordial bom dia, o senhor procede de Aracaju, vamos voar para Bonfia, a chegada é a Bonfia, a pista é a 10, o ajuste 1015. Vai voar Bonfia, 5217. Localizou ILS, gol 434. 434, localizador em aproximação, cheque o trem, torre 1186. 186, bom dia. Boa. Azul, Lu, Juliette Serra, Feira de Santana, mil pés. 34, ILS 10 baixou e travou. Gol 1434, autorizado pouso 070 graus, 07 nós. Teve pouso na 10, gol 1434. Barica para girar à esquerda. 7, 3663, no localizador livre ILS. Localizador estabilizado, livre aliás, gente, da 3663. Alô, 1922, direita proa 080 para o localizador, livre aliás, aguarde transferência. Direita 080, autorizado em aliás, você escuta, boa 922. Série do 223, atinge 4000, velocidade agora 170, 1709. 1709, 2223.